010, boa tarde, desça ao 060, chegada Mari. Táxi, o Gol 9-188, agora, 4 horas, 2 minutos, aliás. Oi? 188. Gol 9-169, táxi autorizado, parte 1 no índio, ponto de espera, 1-1-8-9-5, altímetro na 0-1-4. Parte 5, ponto de espera, 2-9-5-14. É 3294, desça para 2000 pés, 1-0-1-4, é um ajuste, reposto estabilizado na LS. 2000-1-0-1-4, reposto estabilizado, 3294. Padrão, uma batalha de 1-9-9, espera da vontade. Doma 169, seu autorizado da linha é colapso no zero, vento 170 graus, 119. Aqui ele fala no zero. Doma 0, desça para 3.000 pés, 1014. Da estação. Costa Cabral, controle Salvador, prossiga. Prossiga para o 045, reporte para o lançamento. Passaria 2231, autorizado barreiras 180, whisky 42, decola da 10, curva à esquerda, Momo Vatap, controle 1208, aciona 5161. Confirma transponder 5161. 3 anos corretos, campo de peccionamento. Boa, mesmo? Ecos do Lavema, confirme? No 1 no 69, decolado 1-1, nós temos controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, uma boa tarde, bom, 69. Salvador, boa tarde, bom, 1-1-69. No 1-1-69, submantenho 3-6-0, saída Dael. 3-6-0 na Dael, bom, 1-1-69. Pés, para 3190, reporte estabilizado no LS. Para 2000, reporte estabilizado em 3190. Oito, complete a aproximação, torre 1-1-8-95. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 210, desça para o 050, chegada mata. 050 na margem. Poderia atuar em casa, na próxima rota? Autorizado. Casa, 210. Patrão Salvador, é com o novembro, já no jogo do carro. Aguarde, estão sendo encerrados com o novembro. É com o novembro, mantenham 110, aguarde instruções. A3190, devido à aeronave transportando o enfermo, vamos descontinuar sua aproximação, vamos fazer um box para que seja possível a aproximação dessa aeronave. A3190, sob vetor, agora proa 360. E sob vetor 360, confirma a posição da aeronave, senhor? Cabeceira 17, a aeronave está agora a cerca de 8 milhas para a cabeceira. Afirmo, senhor. Então, proa 360 vai manter 2 mil pés. Pode fazer um 360 da presente, senhor? Já é possível? Tá, Vitor McCharlie, 390. Afirmativo, Vitor McCharlie, 360 da presente e continua na aproximação. Após 360, a aeronave pousou. Perfeito. Então, reporta interceptando o LS da 310. Afirmativo, 360 sobre a presente, sobre Duna, mantendo 2 mil pés, reportará estabilizando novamente. Ecos Novembro, complete a aproximação, chame torre em 1895, Ecos Novembro. Torre Salvador, Eco Zulu Novembro, se aproximando para final do 7. Eco Zulu Novembro, estou autorizado final do 7, me reporta 3 milhas fora. Autorizado final do 7, Eco Zulu Ligou no 169, é possível voar Mativa? Ativa? 190, confirme, a aeronave já está na curva final? Já está a 3 milhas da final, pode interceptar, fica a critério da 390. Ativo, manda o dono da presente vai interceptar o final da IANES. O 169, aguarde coordenação. Claro. Eco Zulu Novembro, ET livre, pouso, pista 17, o vento 170 graus, 109. Tem livre, pouso, 17, o Eco Zulu Novembro. Zero, complete aproximação, 2-18-95, grato pela colaboração. Obrigado, senhor. Boa tarde. Oi, Salvador, muito boa noite. 3190, estabilizado o X-Ray pista 10, agora 5 milhas do Índia Serra. Então, 3190, continua a aproximação, e agora autorização de pouso, ajuste altímetro na 0 no 4. Autorização de pouso, 3190. Alternativa 1-3-3-9-5, está autorizado o bridge. Direto bridge, 1-2-5-1, alternado. 133-95. 3395, obrigado, uma boa noite. Eco de novembro, desce inicialmente ao 060. Backtrack usando novembro, sala controlada 2198, estou autorizado Backtrack, ele está acionando a parte 4, frequência livre. Estão livre na primeira direita, estaciona a parte 5, frequência livre. Chanel 6210, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, reporte estabilizado, aliás. 2000 com o 014, reporte estabilizado, 6210. Antônio 190, livre pouso, pistão 0, vento no 60 graus, 092. Livre pouso, pistão 10, 3190. Controle ótimo, está bravo, está pronto para lançamento. Controle Salvador, 5549, centro da informação alfa. Bravo, não atraso, quer reportar livre lançamento, reporte para descida. Cabral vai informar para descida. Trip 5491, desça para o nível 070 na chegada à mão. 070 na chegada à mão, 5491. Haveria alguma possibilidade lá na proa de toque? O Trip 5491 inicialmente mantém a chegada. Mantém a chegada também. Oscar Oscar Bravo. Esse é para o tráfego, reporte 2500, Oscar Bravo. Oscar Bravo, reporte lá 2500. Tran 3190, sala 22, vira direita, cima de sala em 121, na decimal 9. É com índio novembro, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 8 mil novembro. Paulo Salvador, boa noite. 3190, Alfa Juliette pro 05. Alfa Juliette, 05. Salvador, muito boa noite, chegou 1166, cruzeiro 190 para 150. Boa, 1166, desça ao 050, chegada Mari, 1014 a Jorge. Desce ao 050 da Mari, boa, 1166. Boa, Oscar Cabrado, passou 2500. Oscar Cabrado, não há tráfego reportado em frequência até a decolagem. Nada, até amanhã, você viu. Salvador, boa tarde, com 869, posição 2, Centro Alfa, autorização Brasil. Boa noite, 69, autorizado Brasília, 360, autorizou Luno 7. É fase 1-0, curva direita, arbora elevo. Controle 1-208, aciona 5430. 360, decola 10 na arbora elevo, autorizou Luno 7. 1-208, controle, 5430 no transfone, boa noite, 69. Correto, boa noite, 69, chama para o espectronamento. Então é. Eco Índia 90, para o sequenciamento do vetor, curve à esquerda, proa 90. Está limitado por 1 5 milhas, 15 milhas após proa de Duna. Eco esquerda, 090, após 15 milhas, direita, proa de Duna. Eco Índia 90. Prossegue na descida até 4 mil. Até 4 mil pés. 1-0, 1-4, ajuste. Já não pode ir para 4 mil, Eco Índia 90. Estabilizou, GDR62, 1-0. É 210, complete a aproximação, torre 1895. 1895, boa. Salvador, muito boa noite. GDR 62, 1-0 estabilizado. Posiciona 6210, tráfego avistado, check-in, livre pouso, 1-0. Vento 1-70 graus, 099. Livre pouso, baixar de travar, 6210. 5491. Restrita ao nível 060, proa de Duna. 060 na proa de Duna, C491. O 1166, redução para 2109. 2109, o 1166. Pro de Pelo, Eco Índia 90, mantendo 4 mil. É, Pro de Pelo, mantendo 4 mil, Eco Índia 90. Informação. 1166, para o sequenciamento, sou vetor, proa 360, limitado por 20 milhas, 20 milhas após Duna. Condições? Ok, então, proa norte, limitado 20 milhas de Duna, hein? Limitado nessa proa, você vai manter essa proa por 20 milhas, após Duna. Ah, sim, limitado então 20 milhas na proa e após Duna, eu vou no ano neném. O 354 azul está tentando um pequeno desvio de 10 graus à esquerda para notar a formação. Copiado, reporte após o desvio, proa de Duna, 5491. É só parar, você 491. É com 91, confirma a intenção para o pouso. Copiado, eco de novembro. Vamos usar aqui a proa da rotatória, proa 110, mantém a proa 110 e reporte para notificação de regra. Prossiga para 2.000 pés. 7, proa 1.90, descendo para 2.000 pés, eco de novembro. Estando na proa de Duna, o trip 5491. 5491 reautorizado agora para 5.000 pés. 5.000, com 1.014, 5491. Afirmativo, no 0 ou no 4. Da trip, prossiga para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, é posto estabilizado no LS. 2.000 com 0 no 4, é posto estabilizado no LS. 629, aqui na BA 166, desça para 3.000 pés. Curve agora à direita na proa 040 para interceptar o ILS. Gente, 040, intercepta o ILS e descendo para 3.000, gol 1966. Inicialmente a 020, tá? Proa 020, gol 1966, para evitar formações. Copiado, 1166. Seguiu o tráfego à direita aqui? Estimativa, vai seguir o tráfego à direita, na posição de 1 hora, aeronave a 10 milhas. Gente, 1166. 1166, se tiver condições, após desvio, dura. Gente, tem. Então vai voar, dura. Aqui, gol 1166. Muito boa noite, Sinai 62, 10, livrando. Sinai 62, 10, estruturizado táxi, Alfa Juliette, posição 04, Pat 1. Alfa Juliette, posição 4, Pat 1, 10. O Sinai 143, desça para 4.000 pés na chegada Ponce, 10 no 4 ajuste. 4.000, Ponce, 14. Só última, pronto, táxi. Azul 9977, desça para o nível 050 na chegada Mari. 3567, está ciente da informação Alfa, Box 3, autorização Brasília. 3567, estou autorizado Brasília, nível de voo 360, decolada 10, curva à direita, saída Árvore Elefant e após 17, após a Pino e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5431. Ok, autorizado Brasília no nível 360, decolando da pista 10, curva à direita. Essa ideia após pós Upsilu 17 a Fino. Controle 120.8, transponde 5431 até 3567. Então, 3567, saída será Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elefa, Eco Lima Eco, Fox Alfa. Acende Arbor após Elefa e após a 3017 até 3567. 3567, condicionamento correto, no pronto, tiver acionamento. Chama puxa acionamento até 3567. Notificado aos 35, desça para 1.500 pés, o ajuste 1014, chame torre em 1895. Ciente, plano cancelado, descendo para 1.500, está chamando a torre 118.95, Eco Índia Novena, boa noite. Novamente. Adoro, boa noite, papapapá, Eco Índia Novena. Papapá, Eco Índia Novena, Vana Prada Rotatória, reporte nacional de 3 milhas da 197. Prada Rotatória, reportará na terceira milha da cabeceira 97, Eco Índia Novena. Eco Índia Novena, para informação, sequência de 2 aeronaves para Bozo 110. Afirmo. 1166, complete a aproximação e aguarde sua excelência. Pode. Posições de equipagem autorizada. Negativo, mantém a proa da rotatória e reporte nacional de 3 milhas. Sim. O 491 no baixado travado? Agora sim, tá baixando e travando, já aviso a OSA 491. Sente livre pouso, pistola 0, ventou no 70, grau 079. Autorizado o pouso, 3549. Paulo Salvador, boa noite, 69, posição 2, para puxa e estacionamento. Pode reintercepção nacional da 197. Afirmo, curva acima, esquerda 360, reportará a reintercepção da 197. É com a Índia Novena. Aguarda. Reduza para aproximação, chame torre em 118.95. O tráfego precede o Alfa Tango 72 com 110 de ground. Agora, para o marcador externo. Tá ciente, tá reduzindo o máximo no 166 e chama a torre 295, muito obrigado, meu bom. Salvador para o táxi, passaria do 2231, 53 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Brasília. França, máximo 53 a bordo. Isto, 53 a bordo. Gente, autorizado o táxi via Pátio 1, Taxi Índia. Ponte para Dona Zero, Torre 1895, ajuste de altímetro no 014, bom voo. Obrigado, tenha uma boa noite. O voo 1869 vai ficar atento à TR, da passarela que passará a retaguarda, após ser autorizado para tiver acionamento, me chama pronto o táxi. Após o AOC, está autorizado o acionamento, chamará táxi. Boa noite, 69. Certo, está bem. Agora é com o dia 90, interceptando o final 97. Gente, reporte nacional de 3 milhas da 197. Reporte com a do visual com o Boeing 737 na final da 190. Gente, reportará na terceira milha, informa que já está visual para a pista. Gente, é com o dia 90, reporte com a do visual com o Boeing 737 aproximando da 190. Gente, estamos visual com o tráfego, nossa posição de 2 horas. É com Índia Novembro, prepare-se como número 2 para pouso no aeródromo, reporte nacional de 3 milhas da 197. Paulo, poderia confirmar a posição da TR para o voo 869? No 869, a TR passará a sua retaguarda. Tá ciente, 869. após o ATR passar a retaguarda, está autorizado o pushback. O Gol 1869. Afirmativo, Gol 1869. César, baixei, travou. Sente o 1966, aguarde que está livre. César. Prossiga 1143. Uma pequena informação sobre ser autoriza para o Edidona, para evitar o desvio à frente. Prossiga com desvio 1143, desça para 2000 pés, reporte ao final. 2000, vai para o 200, reportarei, 43. 6-1869, o ATR está passando a Juliette agora, nesse momento. Ah, tá, tô observando agora. Solotan 3567, pushback acionamento. 3567, aguarda, número 2 do setor. Não escuto 3567. Paulo Salvador, boa noite, 35491, livrou. 35491, está autorizado o táxi Alfa Kilo, parte 3, vai ficar atento ao sinalizador. O nome é Bebeto. Sente o 1966 de Vipouso, verso 1980089. Vipouso, Meia. Salvador, boa noite, passarei 2231, ponto espera pronto. Passarei 2231, mantém ponto espera. Indo passarei. O controle, o Xerani 143. 143, prossiga. VLS 1-0 está operando. A indicação que eu tenho que sim, 6143. Ativo, ciente, o 6143, que a gente não recebe indicação do Blaze. Pelo menos as aeronaves anteriores não reportaram nenhuma alteração, o 6143. Ativo, ciente, a pós-zona está autorizada? Está autorizado, 6143. 6143. Azul 9977, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado no ILF. Desce para 2000, reporte lá estabilizado no ILF, ajustado no 0 no 4, Azul 9977. Mantém estabilizado no 0 no 4. Sejamento correto, uma pronto, feedback, sonamento. Chamar na posição número 1. Zona 66, sala 41, livre direita, chame só em 1 ou 2, zona 2, sala 9. 2, zona 9, obrigado, irmão. Sala Gol, 1-1-66, livrando. Zona 1-66, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 09 do Pationo. Alfa e Juliette, posição 09, Gol, 1-1-66. Salvador, Gol 1869, está pronto para o táxi, tem 1-1-8-1 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando Palma. Você vai direto externo, 143? Negativo, 143, mantém a projeção. Ativo, sente, eu mantei. Afirmativo, 1-1-8-1 a bordo, autorizado o táxi de Índia, na ponta de espera, chamar a torre, 1-1-8-1-9-5, Gol 1869. Vai ficar atento ao Boeing da Gol, iniciando o táxi. Após estar autorizado o pushback de acionamento, me chama pronto, táxi. Posso passagem do Gol, livre, puxa de acionamento, repórter do táxi, 3567. 423, chama, encontrou nenhum no 20 decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Salvador, uma boa noite, boa noite 69, está no ponto de espera pronto. Sua escuta. Copiado, 2231, no suba 180, saída Momo. 180, Momo, passarei. 8069. Oi, Janeiro, 643. 643, recebe indicações do ILS? Ativo, estamos visual, vamos prosseguir para a pousa 90, mas não recebe o glide não, tá? E o localizador, o senhor recebe? O localizador recebe, mas o glide está fora. Copiado, grato pelo reporte, 643, torre 1, 1895. 1895. Felipe 5219, está autorizado Vitória com 15, nível de voo 200, decola da 110, curva direita, saída A, Boreleva, após Oscar, Papai Lima, Oscar Romeu e após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponder 5444. A, Boreleva, após Oscar, Papai Lima, Oscar Romeu. 200, vitória da conquista, Nicola da 10, árvore, nessa após Oculose, controle 208, transponder 5444, 219. Chama de voo 200, me chama pronto para o estiver em funcionamento, 35219. 5219. Esse é o 143. Esse é o 143, grato pela informação. Reunião 143? Firme, para todos? Reunião 143, podemos fazer uma certíssima para seta? Compreendi, 6143. Podemos confirmar se a pista está seca no momento? Afirmativo, pista seca. Afirmativo, está livre o pouso? Afirmo, livre no momento, livre o pouso. Sino 0, vento 180, graus 089. Livre o pouso, 90, 6143. 6143, baixada travada? Baixo travado, 6143. Sim. 1869, decolada 47, chama, encontrou nenhum 120, decimal 8, bom voo. 1208, uma boa noite, 1869. Piada, aeronave que precede, Airbus 320, agora com 130 a 5 milhas à sua frente. Recebendo, azul 9977. 9977, torre 1-18-95. 1895, boa noite, azul 9977. Boa. Controle Salvador, boa noite, voo 1869. Voo 1869, sub mantenha 360, saída Elefa. Corrigindo, saída Arbor. 360 na Arbor, voo 1869. Aguarde, está livre, reporte quando baixar, travado. Já baixar, travado, reduzindo, guardando o calibre, azul 9977. Coordenação com Recife. Aguarde. Estou 3567 com 152 a bordo, 3 horas e 20, alternando Ribeirão Preto, pronto para o táxi. São 3567, poderia confirmar as pessoas a bordo? 152. 152 a bordo, autorizado táxi via Índia, quantidade do 10, torre 11895, ajuste ao altímetro 10, 15, bom voo. Via Índia, quando pronto, 11895, 1015, boa noite, UTA 3567, até a próxima. O Elefa, gol no 869. Pista solo, 209. Salvador, Xanera 6143, quebrou minha foca. Xanera 6143, estou autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 02 do Pátio 1. Alfa Juliette, prossego 02, 6143. Salvador, muito boa noite, tá 3567, pronto no ponto de espera da 90, visual cráter na final. 3567, após a passagem do tráfego na final, a Lima tem cabeceira 90. Após a passagem, Lima tem cabeceira 90, tá 3567. Salvador 5-1, livre à direita, chame-se só em 1-2-1 no desse horário. 9-direita, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, eu sou 9-4-7, livre na época, não se escuta. Caso 9-9-7-7, sou autorizado para a Alfa Juliette, posição 03 do Pat 1. Cuidado, posição 03. Decolada 52, chama em controle 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, boa noite, da 3567. Controle Salvador, muito boa noite, da 3567, decolou, saída Arebonaçu, escuta. 3567, suba ao 360. Saída Arbor. Arbor 360, 3567. Então, nível de voo 360, decolada 10, curva à direita. Saída da El, Leda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Via peso 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5427. Autorizado, nível 360 para o Galeão, decola da pista 10 com curva direita, saída da Euleda, Leda direto Motiva, Motiva, abertura do 10. A 10 mapas, depois direto Lúcio, Barbacena, Topim, Conquanto. É, o controle de Salvador em 120.8 e o transponder 5427, Oxaner 6201 no portão 4. Oxaner 6201 no portão 4, Oceano 6201, o procedimento está correto, bom, pronto, pushback, funcionamento. Amarelo. Salvador, o azul 4206 para o push back funcionamento no 01. 4206, estou autorizado, chama pronto, táxi. A autoridade chamou o táxi, 4206. Salvador? Seu 3GM7, consegue repita, por favor? Oi, Elefa 3507. Elefanta 3567. Solo Salvador, boa noite, 5495. Sim, 5495. Boa noite, formação Bravo, autorização para Ilhéus. Tenso autorizado, Ilhéus, viva de voo 140, vai decolar 10, curva direita, saída da Euler, após prossegue direto, Ilhéus. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponder 5422. Estamos autorizados, 140, decolando da pista 10, primeira curva direita, saída da Euler, depois direto, Ilhéus, chamando o controle 120, decimal 8, e aciona 5422, 3545. 5495 apenas corrigindo, a sua saída será Coral e o transponder acionado será o 0273. Estou modificando a saída para Coral e acionando 0273, 5415. Passaria do 2261, chamou sempre Recife na frequência 1260, alternativa 1288. 260, 1288, obrigado, boa noite. Solo 5219, pushback acionamento na Copacabana. 5219, correndo equipe de solo, chamou pronto, táxi. Hotel 3567, chame o centro Recife, na frequência 1260, alternativa 1288. Copiado, Hotel 3567, boa noite, bom trabalho. Bom voo. Obrigado. Horas de autonomia, 94 a bordo, alternado é Salvador. Rota 206, está autorizado o táxi da Índia, ponto de saída 10, torre 11895, fase de altitude 10, 15, bom voo. Agora no 05, autorizado táxi via Índia, ponto espera, vai chamar a torre 1895, obrigado e um excelente final de semana. Que você também, Azul. Tripe 5219 para o táxi, 48 a bordo, 3h40, alterna Salvador. Tripe 5219, estou autorizado o táxi a parte 1, taxi Índia. Com espera do 10, torre 1895, ajuste altímetro 10, 15. Parte 1, Índia, 1895, 1015 agora, o 5219, até a volta.